deputado do PSD, Rafael Costa, acusou na última reunião da Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital o executivo liderado por José Carlos Alexandrino de entrar em modo de pré-campanha e de recorrer à velha estratégia da propaganda eleitoral. José Carlos Alexandrino rejeitou as críticas e acusou o anterior governo de atrasar o quadro comunitário por incompetência. Ainda no período antes da ordem do dia da sessão ordinária da Assembleia, o jovem social-democrata apontou o dedo à atuação do executivo de José Carlos Alexandrino, que recentemente anunciou um investimento de 7 milhões de euros em obras na cidade, no âmbito do programa comunitário Portugal 2020. A propósito, Rafael Costa referiu ainda à contratação de um empréstimo bancário de 2 milhões de euros e também a inauguração de duas rotundas em Ervedal da Beira. Atendendo ao momento em que os investimentos são anunciados e as obras vão ser realizadas, Rafael Costa nota que o executivo entrou em modo de pré-campanha eleitoral, a tomar por base a recente inauguração de duas obras em rotundas do concelho. O social-democrata acusa a Câmara de estar a iniciar a velha estratégia da pura propaganda pré-eleitoral. Dizer que este executivo entrou claramente em modo de pré-campanha eleitoral para as próximas eleições. Isto porque, ao que parece, está tudo programado para que as obras possam ser uma realidade mesmo a tempo das eleições. É claramente este tem sido que vem um empréstimo bancário que vai ser pedido. São ainda as inaugurações das obras de estruturas, dentro de rotundas e por aí fora. Está-se a iniciar, no fundo, a velha estratégia da pura propaganda pré-eleitoral. Acusações que não caíram bem junto do presidente da Câmara, que questionou o deputado sobre o nome do quadro comunitário. José Carlos Alexandrino notou e disse perceber que o facto de o município ir então avançar com obras incomoda o PST, porque tem o chavão de que o executivo só faz festas. No entanto, notou que é o executivo presidido por si que mais obras já realizou no conselho. O engenheiro Rafael achava que nós, em Eduardo, não devíamos fazer obras. Sabem porquê? Isto é uma chatice, porque vai haver eleições. Mas eu gostava de devolver uma pergunta ao engenheiro Rafael. Ou seja, engenheiro Rafael, você sabe o nome do quadro que nós temos, do quadro comunitário, este quadro comunitário que vai até 2020? Sabe o nome dele ou não? Eu gostava de perguntar, sabe o nome dele ou não? Não sabe. Então, enfim, o quadro comunitário chama-se 2014-2020. E depois termina quadro 2020. Mas o nome do quadro é quadro 2014-2020. Eu tenho culpa que o seu governo danasse 2 anos a brincar com o quadro e não abrisse regulamentos sobre as verbas. Estas verbas não eram do governo. Nem estas verbas são deste governo. Estas verbas são de Bruxelas, são da Comunidade Europeia. Não são de nenhum governo. E o seu governo, por incompetência, não lançou. E por isso não podemos fazer as obras. Tomámos nós, vendo estas verbas, têm estes regulamentos, têm sido abertos mais cedo, para concretizarmos as obras mais cedo, porque tínhamos mais tempo. Depois das próximas eleições, haverá obras que terão que ser realizadas, porque não temos que ter capacidade técnica, e em termos de tempo, por causa também do Tribunal de Contas, de realizar as obras todas. Mas contra a sua vontade, o senhor não queria que nós fizéssemos estas obras. Percebemos perfeitamente que o incomoda. Incomoda porque os senhores também têm um chavão, deixe-me dizer qual é. É que este executivo só sabe fazer festas. Fica a saber o seguinte: até hoje, o executivo que fez mais obras até hoje é este executivo presidido por mim. Este executivo mede peças a qualquer executivo do vosso partido em termos de obras cooperativas. O que é que vocês fizeram? O que é que nós fizemos? A discussão em torno então da obra feita e também daquilo que vai ser feito no Conselho de Oliveira do Hospital, mais propriamente na cidade, que vai beneficiar de um investimento em obras de cerca de 7 milhões de euros. Veio isto então a propósito da acusação feita por Rafael Costa, deputado municipal do PSD, que acusou então o executivo socialista liderado de José Carlos Alexandrino de entrar em modo de pré-campanha eleitoral.